Ficheiro 113, página 916, capítulo 45. Malditos sejam todos os Randall. Foi uma viagem torturante para o norte, rumo à Escócia. Tínhamos de nos esquivar e esconder, sempre com medo de sermos reconhecidos como um bando das terras altas, sem podermos comprar ou pedir comida, tendo de a roubar de casas momentaneamente vazias ou de arrancar as poucas raízes comestíveis que eu conseguisse identificar nos campos. Devagar, avançamos para norte. Não fazíamos a menor ideia de onde o exército escocês estaria naquela altura, a não ser que se deslocara para norte. Sem saber onde estava o exército, resolvemos dirigir-nos a Edimburgo. Aí, pelo menos, haveria notícias da campanha. Estivéramos desligados de tudo durante várias semanas. Eu soubera que a tentativa dos ingleses de recuperar o castelo de Stirling havia fracassado. Jamie sabia que a batalha de Falkirk fora um sucesso, terminando com a vitória dos escoceses. Mas o que acontecera depois? Quando finalmente entramos no caminho de pedra cinzenta da Royal Mile, Jamie dirigiu-se de imediato ao quartel-general do exército, deixando-me com Mary para irmos até ao quarto de Alex Randall. Subimos a rua apressadamente, mal falando, ambas demasiado receosas pelo que poderíamos encontrar. Ele estava lá e eu vi os joelhos de Mary cederem quando entrou no quarto e se deixou cair junto à cama. Subitamente, acordado de um sono leve, ele abriu os olhos e pestanejou uma vez. Depois, o rosto de Alex Randall iluminou-se como se tivesse recebido uma visita celestial. Meu Deus! Murmurava sem parar, as palavras entrecortadas por entre os cabelos da jovem. Meu Deus! Eu pensei, ah, Senhor, eu rezei. Queria vê-la mais uma vez, apenas uma. Ah, Senhor! Desviar simplesmente os olhos não me pareceu suficiente. Saí para o patamar e sentei-me nas escadas durante meia hora, descansando a minha cabeça exausta sobre os joelhos. Quando me pareceu decente retornar, voltei ao pequeno quarto, que se tornara sujo e triste outra vez nas semanas de ausência de Mary. Examinei-o, as minhas mãos suaves sobre a carne devastada. Eu estava surpreendida por ele resistir tanto. Não iria demorar muito mais. Ele viu a verdade no meu rosto e abanou a cabeça sem surpresa. Eu esperava, disse em voz baixa, recostando-se exausto sobre as almofadas. Eu esperava que ela viesse uma vez mais. Não tinha qualquer razão para o esperar, mas rezei e as minhas preces foram atendidas. Agora posso morrer em paz. Alex! O grito de angústia de Mary irrompeu, como se as palavras dele a tivessem atingido como um soco. Mas ele sorriu e apertou-lhe a mão. Sabemo-lo há muito tempo, meu amor, sussurrou-lhe. Não desespere, estarei sempre consigo, olhando-a, amando-a. Não chore, minha querida. Ela limpou obedientemente as faces rosadas. Mas nada pôde fazer para estancar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Apesar do evidente desespero, ela nunca parecera tão viva. Senhora Fraser, disse Alex, claramente reunindo forças para pedir mais um favor. Preciso de lhe pedir. Amanhã poderá vir de novo e trazer o seu marido consigo? É importante. Hesitei por um instante. O que quer que Jamie descobrisse, ele iria querer partir de Edimburgo imediatamente para se unir ao exército e ao resto dos homens. No entanto, certamente, mais um dia não faria diferença para o desfecho da guerra, e eu não podia negar o apelo dos dois pares de olhos que me fitavam com tanta esperança. Viremos, assegurei. Sou um idiota, resmungava Jamie, subindo as íngremes ruas de pavimento de pedra, até ao beco onde ficava o quarto de Alex Randall. Devíamos ter partido ontem, na hora, assim que conseguimos reaver as tuas pérolas da penhora. Não sabes como Inverness é distante e nós com pouco mais do que mulas para nos levar até lá. Eu sei, retorqui com impaciência, mas eu prometi. E se o tivesses visto, bem, irás vê-lo dentro de instantes e então compreenderás. Mas segurou a porta da rua para mim e seguiu-me pela escada de caracol do prédio decrépito, sem mais reclamações. Mary estava recostada, quase deitada na cama, ainda trajando as suas esfarrapadas roupas de viagem. Segurava Alex, apertando com força contra o seu peito. Ela devia ter permanecido com ele assim a noite toda. Ao ver-me, ele libertou-se delicadamente do seu abraço, batendo-lhe ao de leve nas mãos, enquanto as colocava de lado. Ergueu-se, apoiado no cotovelo, o rosto mais pálido do que os lençóis de linho em que estava deitado. Senhora Fraser, disse. Sorriu debilmente, apesar da película de suor doentio e da palidez acinzentada que indicava um ataque violento. Foi muita bondade sua ter vindo, continuou, arfando um pouco. Olhou para lá de mim. O seu marido, ele está consigo? Como que em resposta, Jamie entrou no quarto atrás de mim. Mary, arrancada da sua infelicidade pelo ruído da nossa chegada, olhou de mim para Jamie. Depois levantou-se, colocando a mão timidamente no braço de Jamie. Nós precisamos do senhor, Lord Tuarar. Achei ter sido a gaguez mais do que o uso do título que o comoveu. Embora ainda estivesse carrancudo, uma parte da tensão esvaiu-se. Inclinou a cabeça cortesmente para ela. Eu pedi à sua esposa que o trouxesse, senhor. Estou a morrer, como pode ver. Alex Randall endireitou-se com esforço e sentou-se na beira da cama. As suas pernas, descarnadas, brilhavam brancas como ossos sob a bainha poída do camisão de dormir. Os dedos dos pés, longos, delgados, exangues, estavam azulados pela circulação deficiente. Eu já vira a morte muitas vezes, sob todas as suas formas, mas aquilo era sempre o pior e o melhor. Um homem que partia ao encontro da morte, com consciência e coragem, enquanto as vãs artes do curandeiro se desmoronavam. Vãs ou não? Remexi no conteúdo da minha caixa em busca da digitalina que eu preparara para ele. Eu tinha várias infusões de variadas concentrações, um espectro de líquidos acastanhados em frascos de vidro. Escolhi o frasco mais escuro sem hesitação. Conseguia ouvir a sua respiração gorgorjante, que se devia ao líquido acumulado nos seus pulmões. Não era a digitalina, mas a sua força de vontade que agora o sustentava, iluminando com um brilho, como se uma vela ardesse por detrás da pele, semelhante à cera do seu rosto. Eu também já o vira algumas vezes antes, um homem ou mulher, com uma vontade suficientemente forte para sobrepujar por algum tempo os imperativos do corpo. Pensei que talvez fosse assim que alguns fantasmas ganhavam forma, quando uma vontade e um propósito sobreviviam indiferentes à carne frágil que caía à beira da estrada, incapaz de sustentar a vida por mais tempo. Eu não queria ser assombrada por Alex Randall. Essa, entre outras, fora a razão que me fizera levar Jamie comigo naquele dia. O próprio Jamie parecia chegar à mesma conclusão. Sim, disse ele brandamente, compreendo. O que deseja de mim? Alex abanou a cabeça, fechando os olhos por um momento. Ergueu o frasco que lhe dei e bebeu, estremecendo um pouco com o gosto amargo. Abriu os olhos e sorriu para Jamie. Simplesmente a indulgência da sua presença. Prometo não o deter por muito tempo. Estamos à espera de mais uma pessoa. Enquanto esperávamos, fiz o que pude por Alex Randall, o que nas atuais circunstâncias não era muito. De novo a infusão de dedaleira e um pouco de cânfora para lhe facilitar a respiração. Ele pareceu um pouco melhor depois da administração de remédios. Mas colocando o estetoscópio improvisado contra o seu peito fundo, eu podia ouvir as batidas esforçadas do seu coração, interrompidas por estremecimentos e palpitações tão frequentes que eu achava que iria parar a qualquer momento. Mary segurava-lhe a mão o tempo todo e ele mantinha os olhos fixos nela, como se memorizasse cada traço do seu rosto. Parecia quase uma intrusão estar no mesmo quarto que eles. A porta abriu-se e Jack Randall ficou parado na soleira. Olhou para mim e para Mary por um instante, sem compreender. Depois o seu olhar recaiu sobre Jamie e ficou paralisado. Jamie encarou-o sem desviar os olhos. Depois virou-se, movendo a cabeça na direção da cama. Ao ver o rosto emaciado, Jack Randall atravessou o quarto apressadamente e caiu de joelhos ao lado da cama. Alex! Exclamou. Meu Deus, Alex! Está tudo bem, disse-lhe o irmão. Segurou o rosto de Jack entre as suas mãos frágeis e sorriu-lhe, tentando tranquilizá-lo. Está tudo bem, Johnny, repetiu. Coloquei a mão por baixo do cotovelo de Mary, instando-a delicadamente a erguer-se da cama. Independentemente do que Jack Randall fosse, merecia algumas derradeiras palavras com o irmão. Atónita de desespero, ela não resistiu, mas acompanhou-me até ao outro lado do quarto, onde a fiz sentar-se num banco. Despejei um pouco de água do jarro e molhei o meu lenço. Tentei dar-lhe o lenço para ela limpar os olhos, mas simplesmente permaneceu sentada, agarrando-o inerte. Suspirando, peguei no lenço e limpei o seu rosto, alisando-lhe os cabelos o melhor que pude. Ouviu-se um som entrecortado, sufocado, vindo de trás, que me fez olhar na direção da cama. Jack, ainda de joelhos, enterrara o rosto no colo do irmão, enquanto Alex acariciava a sua cabeça, segurando-lhe uma das mãos. John, disse ele, vais ver que não te peço sem motivo, mas pelo amor que me tens. Um acesso de tosse interrompeu-o, o esforço ruborizando-lhe o rosto com uma cor febril. Senti o corpo de Jamie retesar-se ainda mais, como se tal fosse possível. Jonathan Randall também se retesou, como se sentisse a força do olhar de Jamie sobre si, mas não ergueu o olhar. Alex, pronunciou ele serenamente. Colocou a mão no ombro do irmão mais novo, como se quisesse acalmar a tosse. Não te atormentes, Alex. Sabes que não precisas de pedir. Farei tudo o que quiseres. É a respeito da rapariga? Olhou na direção de Mary, mas não pôde verdadeiramente encará-la. Alex assentiu com a cabeça, ainda tossindo. Muito bem, disse John. Colocou ambas as mãos sobre os ombros de Alex, tentando levá-lo a deitar-se de novo na almofada. Não deixarei que nada lhe falte. Descansa o teu espírito. Jamie olhou para mim, os olhos arregalados. Abanei a cabeça devagar, sentindo os meus pelos arrepiar-se, desde a nuca até à base da espinha. Agora tudo fazia sentido. O viço no rosto de Mary, apesar do sofrimento, e a sua aparente concordância em casar-se com o rico judeu de Londres. Não se trata de dinheiro, intervinha eu. Ela está grávida. Ele quer... Parei, aclarando a garganta. Acho que ele quer que o senhor se case com ela. Alex assentiu com a cabeça, confirmando, os olhos ainda cerrados. Respirou profundamente por um instante, depois abriu-os, brilhantes poças cor de avelã, fixas, no rosto perplexo que o olhava sem compreender. Sim, disse ele. John, Johnny, preciso que cuides dela por mim. Quero que o meu filho tenha o nome Randall. Tu podes dar-lhes uma certa posição no mundo, muito mais do que eu poderia. Estendeu a mão, tateando, e Mary segurou-a, cingindo-a contra o peito, como se lhe quisesse preservar a vida. Ele sorriu-lhe ternamente, e estendeu a mão para tocar as madeixas escuras, brilhantes, que lhe caíam em redor do rosto, ocultando. Mary, desejo-lhe... Bem, você sabe o que lhe desejo, minha querida, tantas coisas. E tantas outras coisas que lamento, mas não posso lamentar o amor que nos une. Tendo conhecido essa alegria, poderia morrer feliz, a não ser pelo receio de que possa ser exposta à vergonha e à desgraça. Eu não me importo, explodiu Mary ferozmente. Não me importo que todos fiquem a saber. Mas eu importo-me consigo, contrapôs Alex meigamente. Estendeu a mão para o irmão, que a segurou após um instante de hesitação. Então uniu-as, colocando a mão de Mary sobre a de Randall. A de Mary permaneceu inerte e a de Jack Randall rígida como um peixe morto numa prancha de madeira. Mas Alex envolveu-as com as suas mãos e pressionou-as com força, obrigando-as a unir-se. Eu dou-vos um ao outro, meus queridos, pronunciou calmamente. Olhou de um rosto para o outro, cada qual refletindo o horror da sugestão, submersos na dor avassaladora da perda iminente. Mas, pela primeira vez no meu conhecimento, vi Jonathan Randall completamente sem palavras. Ótimo. Foi quase um sussurro. Alex abriu os olhos e deixou escapar a respiração que prendia, sorrindo para o seu irmão. Não me resta muito tempo. Eu próprio devo casá-los, agora. Por isso pedi à senhora Fraser que trouxesse o seu marido, se concordar em ser testemunha com a sua esposa, senhor. Ergueu os olhos para Jamie, que após um instante de perplexa imobilidade, assentiu, abanando a cabeça como um autómato. Creio que jamais vi três pessoas com uma expressão tão completamente aniquilada. Alex estava tão fraco que o seu irmão, o rosto quase pétreo, teve de o ajudar, prendendo-lhe o colarinho alto e branco de padre em volta do seu pescoço pálido. O próprio Jonathan parecia pouco melhor. Emaciado pela doença, as rugas no rosto eram tão profundas que parecia anos mais velho do que a sua idade real, e os olhos espreitavam-lhe das órbitas fundas, como cavernas de osso. Vestido de modo impecável, como sempre, parecia um manequim defeituoso de um alfaiate, as feições negligentemente talhadas num bloco de madeira. Quanto a Mary, permanecia sentada na cama, chorando inconsolavelmente contra as dobras do seu manto, os cabelos desalinhados e encrespados de estática. Fiz o que pude por ela, ajeitando-lhe o vestido e penteando-lhe os cabelos. Ela ficou sentada, a soluçar tristemente, os olhos fixos em Alex. Apoiando a mão na cômoda, Alex tateou na gaveta, retirando finalmente o seu enorme livro de preces. Era demasiado pesado para ele o segurar aberto diante de si, como deveria fazer. Não conseguia ficar de pé, mas sentou-se o mais empertigado que pôde na cama, mantendo o livro aberto sobre os joelhos. Fechou os olhos, respirando pesadamente, e uma gota de suor pingou-lhe do rosto, manchando a página. Meus entes queridos, iniciou Alex, e eu desejei para o seu próprio bem e para o de todos os demais que estivesse a usar a forma abreviada da cerimónia. Mary parara de chorar, mas o seu nariz estava vermelho e brilhante, no rosto claro, e o defluxo escorria-lhe sobre o lábio superior. Jonathan notou-o sem qualquer expressão no rosto, puxou de um grande lenço de linho da manga e ofereceu-lhe silenciosamente. Ela pegou no lenço com um leve aceno da cabeça, sem olhar para ele, e limpou o rosto com expressão indiferente. Sim, disse ela quando chegou o momento, como se não mais se importasse com coisa alguma. Jack Randall fez os seus votos com voz firme, mas distante da cena. Tive a estranha sensação de estar a presenciar um casamento contratado entre duas pessoas que nem se davam conta da presença uma da outra. Toda a atenção de ambos se concentrava no homem sentado diante deles, os olhos fixos nas páginas do seu livro. Estava feito. Congratulações aos noivos. Não parecia ser o próximo passo apropriado. E seguiu-se um silêncio constrangedor. Jamie olhou para mim com ar de interrogação e eu encolhi os ombros. Eu desmaiara logo depois de me casar com ele e Mary parecia prestes a seguir-me o exemplo. Terminada a cerimónia, Alex permaneceu absolutamente imóvel por um instante. Sorriu levemente e olhou deliberadamente à sua volta, os olhos repousando por alguns instantes em cada rosto, um de cada vez. Jonathan, Jamie, Mary e eu. Vi o brilho naqueles suaves olhos cor de avelã quando o seu olhar encontrou o meu. O toco de vela diminuía cada vez mais, mas o fim do pavio ardia por um instante forte e luminoso. O seu olhar demorou-se no rosto de Mary. Em seguida, cerrou as pálpebras rapidamente, como se não suportasse olhar para ela, e eu pude ouvir o fragor da sua respiração lenta e penosa. O brilho da pele embotava e esvaía-se, a vela derretendo. Sem abrir os olhos, estendeu a mão, tateando cegamente. Jonathan segurou-a, pegou-lhe por detrás dos ombros e deitou-o devagar sobre as almofadas. As mãos longas, lisas como as de um miúdo, contorceram-se agitadamente, mais brancas do que a camisa em que se apoiavam. Mary. Os lábios, azulados, moveram-se num sussurro e ela envolveu as mãos nervosas nas dele, segurando-as contra o peito. Estou aqui, Alex. Oh, Alex, estou aqui. Inclinou-se para mais perto dele, murmurando-lhe ao ouvido. O movimento forçou Jonathan a recuar um pouco, de modo que se afastou da cama. Ficou parado, os olhos fixos no chão, o rosto sem expressão. As pálpebras pesadas, convexas, ergueram-se uma vez mais, apenas parcialmente, agora buscando um rosto e encontrando. Johnny, tão bom para mim, sempre, Johnny. Mary inclinou-se sobre ele, a sombra dos seus cabelos soltos escondendo-lhe o rosto. Jonathan Randall permaneceu imóvel como uma pedra de um círculo megalítico, observando o irmão e a esposa. Não havia qualquer som no quarto, exceto o sussurro do fogo e os soluços abafados de Mary Randall. Senti um toque no meu ombro e ergui os olhos para Jamie. Ele indicou Mary com um sinal da cabeça. Fico com ela, disse a meia voz. Não vai demorar muito mais, pois não? Não. Ele sacudiu a cabeça. De seguida, inspirou fundo, soltou a respiração devagar e atravessou o quarto, aproximando-se de Jonathan Randall. Segurou a figura paralisada pelo braço e virou-o gentilmente na direção da porta. Vamos, disse serenamente. Levá-lo-ei em segurança até ao seu alojamento. A porta empenada rangeu quando saiu, acompanhando Jack Randall até ao lugar onde ele iria passar a sua noite de núpcias, sozinho. Fechei a porta do nosso quarto na hospedaria e apoiei-me contra ela exausta. Acabara de escurecer lá fora e os brados dos vigias noturnos ecoavam pela rua. Jamie estava junto à janela aguardando a minha chegada. Veio até mim, de imediato, apertando-me com força contra o seu peito antes mesmo de eu tirar o manto. Deixei-me aconchegar junto a ele, grata pelo calor e solidez do seu corpo. Ele passou um dos braços sob a dobra dos meus joelhos e carregou-me até ao banco da janela. Toma uma bebida, Sassenach, insistiu. Estás abatida. E não é de admirar. Pegou no frasco da bebida de cima da mesa e preparou uma mistura que parecia ser conhaque e água, sem a água. Passei a mão, exausta pelos cabelos. Tínhamos ido até ao quarto em Lady Walkwind logo depois do pequeno almoço. Agora já passava das 6 da tarde. Parecia que eu estivera dias ausente. O pobre coitado não durou muito. Foi como se estivesse apenas à espera de a ver, em segurança. Mandei um recado à casa da sua tia. A tia e 2 primos vieram buscá-la. Eles cuidarão dele. Tomei um pequeno golo de conhaque com grande satisfação. Queimou-me a garganta e os vapores elevaram-se até o interior da minha cabeça, como uma neblina sobre as charnecas, mas não me importei. Bem, suspirei tentando sorrir, ao menos ficámos a saber que Frank está afinal a salvo. Jamie olhou-me furioso, as sobrancelhas ruivas quase tocando. Maldito seja o Frank, bradou ferozmente. Malditos sejam todos os Randall. Maldito seja Jack Randall. E maldita seja Mary Hawkins Randall. E maldito seja Alex Randall. Ah, que Deus o tenha, quero dizer, corrigiu apressadamente, benzendo-se. Pensei que não guardavas rancor, comecei a dizer. Ele fitou-me com raiva. Menti. E que te danes tu também, Claire Randall Fraser, já que estou nisto, exclamou. Podes ter a certeza de que guardo rancor. Tenho ciúmes de cada lembrança tua, que não me inclua, e de cada lágrima que verteste por outra pessoa, e de cada segundo que passaste na cama de outro homem, que se danem todos. Ele derrubou o copo de conhaque da minha mão, acidentalmente, creio. Puxou-me para si e beijou-me com força. Afastou-se o suficiente para me sacudir de novo. Tu és minha, com os diabos, Claire Fraser. Minha. E eu não vou compartilhar-te, nem com outro homem, nem com uma lembrança, nem com coisa alguma, enquanto nós vivermos. Não me menciones o nome desse homem outra vez. Ouviste? Beijou-me impetuosamente para enfatizar as suas palavras. Ouviste? Perguntou, desligando-se bruscamente de mim. Sim, disse eu, com alguma dificuldade. Se parasses de me sacudir, eu poderia responder. Um pouco timidamente, ele soltou as mãos dos meus ombros. Perdoa-me, Sassenach. É que, por Deus, porque tu, bem, sim, vejo, mas tu tinhas... Interrompi aquela fala entrecortada e incoerente, colocando a mão na sua nuca e puxando a sua cabeça para mim. Sim, disse eu com firmeza, soltando. Eu precisava, mas agora acabou. Desapertei o manto e deixei-o cair dos meus ombros para o chão. Ele inclinou-se para o apanhar, mas eu interrompi-o. Jamie, estou cansada. Podes levar-me para a cama? Ele inspirou fundo e expirou devagar, fitando-me intensamente. Os olhos fundos de cansaço e tensão. Sim, disse brandamente por fim. Sim. Ele ficou em silêncio e foi rude no começo. Os resquícios da sua raiva embrutecendo o seu amor. Ai! Exclamei a certa altura. Santo Deus, perdoa-me, Modwin. Eu não... Tudo bem. Interrompi as suas desculpas com a minha boca e abracei-o com força. Sentindo a cólera esvair-se à medida que a ternura crescia entre nós. Ele não se esquivou do beijo, mas permaneceu imóvel, delicadamente explorando os meus lábios, a ponta da sua língua acariciando, mal me tocando. Toquei a sua língua com a minha e segurei-lhe o rosto entre as minhas mãos. Ele não se barbeara desde manhã e os minúsculos pelos ruivos raspavam agradavelmente as pontas dos meus dedos. Ele baixou o corpo e rolou um pouco para o lado, para não me esmagar sob o seu peso. E continuamos, tocando-nos em toda a extensão dos nossos corpos, intimamente ligados, falando em idiomas silenciosos, vivos e unidos num único ser. Somos um só, e enquanto nos amarmos, a morte jamais nos alcançará. A sepultura é um lugar belo e reservado, mas creio que ninguém se abraça aí. Alex Randall jazia frio no seu leito e Mary Randall sozinha num outro. Mas nós estávamos ali juntos e nada nem ninguém mais importava para além desse facto. Ele agarrou-me os quadris, as mãos grandes e quentes na minha pele e puxou-me para si. O estremecimento que me percorreu também percorreu o seu corpo, como se compartilhássemos a mesma carne. Acordei durante a noite, ainda nos seus braços, e percebi que ele estava acordado. Volta a dormir, Modouin. A sua voz era branda, baixa e reconfortante, mas com um travo que me fez estender a mão para sentir as lágrimas no seu rosto. O que foi, meu amor? Sussurrei. Jamie, eu amo-te muito. Eu sei, disse ele serenamente. Eu sei, na verdade, minha querida. Deixa que te diga, no teu sono, o quanto te amo. Porque as palavras que te digo quando estás acordada são sempre as mesmas e não são suficientes. Enquanto dormes nos meus braços, posso dizer-te coisas que soariam tolas e loucas, mas os teus sonhos entenderão a sua verdade. Volta a dormir, Modouin. Virei a cabeça o suficiente para que os meus lábios roçassem a base da sua garganta, onde os seus batimentos cardíacos pulsavam devagar sob a pequena cicatriz triangular. Depois, repousei a cabeça sob o seu peito e entreguei os meus sonhos nas suas mãos.